em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sessão de audio-hipnose em transe, sempre aqui, de 8 em 8 dias, de segunda para terça. 30 minutos iniciais conduzidos por Ricardo Mariano, a última parte é realizada e apresentada por Ricardo Carvalho. Para esta primeira metade, só grandes nomes, e começamos com Neus Fram, ele que acabou de ser premiado pela banda sonora de Vitória, um filme de Sébastien Chipper. Tudo gravado quase ao improviso e num take só, mas vamos recordar o majestoso Says, um tema impactante, vem em Spaces, disco de 2013, registros ao vivo, escolhidos a dedo, para uma edição inesquecível, Neus Fram, no início do Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Cés de Nils Fram, um dos nomes que esteve na edição do ano passado do Jardins Efêmeros e quem vai estar já no próximo dia 4 de julho, este sábado, vai ser Lubomir Melnik. Em Viseu é bom que todos o possam ver. Vão passar por lá muitos dos seus temas que se penduram num método extraordinário, rapidíssimo, mas sempre melodioso. Recordação de Corollaries e o tema A Warmer Place. Thank you. Thank you. Sons finais destes 30 minutos de arranque do Em Transe, duas para Colleen, ela que regressou este ano com Captain of None, o seu segundo disco com a palavra cantada, mas lembramos Les Ondes Silencieuses de 2007, primeiro com Sea of Tranquility e para o final Sun Against My Eyes. Neste Les Ondes Silencieuses, Colleen, Cécile Schott, de nome próprio, utilizou pela primeira vez aquele que tem sido o seu instrumento de eleição, viola de gamba. É com Colleen que passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. So you used to go asleep when it's very calm. Yes. So I have a friend who moved from the city to the village, and he was not able to go asleep because of the silence. Right. So every small movement activate him. And makes it, him nervous. Yes, it took half of a year when he used to sleep with all the silence. My parents-in-law had some summer house on the Pilica River. It is 80 kilometers southwest of Warsaw, and it is also in the forest. So, because there are a lot of trees around it, so sometimes something drops to the on the roof. So when you are so in the middle of the night, you can see just like a bombing. You can hear it just like a bombing. Yes. Thank you. Começamos a segunda parte desta emissão de Em Transe com o nono volume da série This Is How I Do It. Esta que é uma espécie de resenha frequente do trabalho do artista sonoro Jason Les Kellett, editado pela Glistening Examples. Esta é mais uma mostra do trabalho de Les Kellett, dedicado a criar ambientes sonoros curiosos, recorrendo frequentemente ao trabalho com gravadores de fita. Agora seguimos com nova passagem para o trabalho do português Heitor Alvelos, edição da Touch. A segunda parte desta emissão de Em Transe começou então com mais um volume da série This Is How I Do It, de Jason Lescalit. Este nono volume corresponde ao mês de maio, já existe um décimo, correspondente de forma natural ao mês de junho. Depois, nova passagem para o trabalho do português Heitor Alvelos. Ele que é um colaborador frequente da Touch, nomeadamente na dimensão visual, com a criação de diversas capas e arranjos visuais para outros artistas da editora britânica, como Philip Yeck, Fenech, Biosphere, ou Rafael Toral. O que podemos encontrar aqui é um verdadeiro trabalho de curadoria sonora, em que os sons utilizados foram recolhidos, gravados e produzidos ao longo de 5 décadas, desde uma gravação de 1972, autoria de Francisco Alvelos, elemento sonoro que encerra o disco. Depois, nova passagem também para Meridian, álbum mais recente de Evan Caminiti, ele que faz parte, juntamente com John Porras, dos Barn Owl, e que, tal como decorreu nesse trabalho conjunto, vai caminhando cada vez mais para o universo da eletrónica. E vamos terminar a emissão de hoje com a caracterização sonora das Highlands escocesas. Nova passagem então para Will Bolton e Maram. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais, em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Em Trans volta na próxima semana, Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho, aqui à antena da Radar, por volta da 1 da manhã da próxima terça-feira. Muito boa noite.